01, livre pouso no 0, vento 08, 0 graus, 15 mais. Livre pouso no 601. Luna 273, complete a aproximação, torre no 1862, via correção. 1-1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado. Skin de Avitor. Tá no Skin de Avitor, cruzando 2 mil pés. Skin de Avitor, contato radar, sinal 260, direto da EL. 260 da EL, Skin de Avitor. Controle, só confirmando, 2895. Afirmativo. Obrigado. Gol 1273. Gol no 273, continue a aproximação, número 2 para pouso. 73. Romeu Babatango, prossiga corredores, ingresso e telagos, reporte rotatório. Telagos, reporte para rotatório, vamos encontrar. Bono 601, Salo 03, direito no 219, boa tarde. Direito 219, boa tarde. São 612. Regenerante para 612, obrigado. Ou 1273, vento 080 graus, 17 nós, livre pouso, pista no zero. Livre pouso no 273. 4711183 a bordo, 4 horas e 10, alterando galeão. 083 IPB? 183, 183. Copiado, via pátio, Juliette Alfa, ponto espera dar no 0, torre 118, decimal 95, ajusta no 008. Atento a boi da companhia ingressando no 612, ok? Gente, então, livro táxi, pátio, Juliette Alfa, 118, 95, atentando para o aeronave da companhia no 612, Quartanal 4711. Alô, 1856. 256, prossiga. 539, quem te dá a informação? Noite 56, Recife 390, copia? Pronto pra cópia. 390 autorizado, Gol 56 para Recife, Operui 58 Aerovia, cola da 10, curva esquerda, Fuca, Caju, a subida, aciona 5505 no transponder, controle 119, decimal 8, só confirmando a subida, Fuca, transição, Caju. Afirmativo, no 856 390, Recife, Operui 58, decola da 10, curva esquerda, Fuca, Caju, 505-19-8. Correto, boa noite, 56, chame pronto, pushbacks. Quando for no gate 3. 8002, livre, pushback, chame táxi. Chamar táxi. Aproximando da Juliette, no 601, tá bom? 601, dê passagem ao rebanho da TAM, está taxiando próximo através do 612, após ingresso via Juliette, portão 05. Deixa após o rebanho da TAM, prossegue para via Juliette, para o 05, com o 601. Solo 05, direito 1219, boa tarde. Direita, solo 219, Gol 73. Papatango, o skin de Avitor está presente, foi direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro, skin de Avitor. 35495, 60 milhas sudeste de Salvador. Radar encerrado, chame Léo, 120, decimal 1. 201, obrigado, bom serviço, até a próxima. 3. Sete três, boa tarde, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, a Juliette reporta para ingresso, como pode ser. Pronto, 60 na posição 8. Posição 05, 05, Gol 601. 05, Gol 601. Batango Whisky India Vitor, chame Recife, 13325. 13325, Whisky India Vitor. Batango Romeu, contatando com o Brasília direto final da nossa site, reporte visual com o campo. Portará, está na prova da rotação, reportará visual com o campo, o Romeu com o Batango. No ponto de estrada 10, pronto. Pantanal 47111, na Linda, cola no 0, vento 090 graus, 149. A Linda cola, Pantanal 471. Pronto para o pushback, o azul 4206 na, no pátio 3. Autorizado, azul 4206, chame táxi. Autorizado, chamará para o táxi. Informação, ele reencontra as informações visuais com São Paulo. Aprovado agora. Romeu, Papatão, time Torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95, Romeu, boa tarde. Tá com 62 a bordo, está 4 horas de 11, alternando Campinas. Via Pátio, Juliette Alfa, ponte espera dono 0, torre 18, decimal 95. Ajuste no 009. Tenha um bom voo e boa tarde, então 862. Pátio, Juliette Alfa, ponte espera 895, boa. Estamos na prova rotatória, a do Interlagos, estamos com São Paulista. Tem um circuito de troca, não no zero, Romeu Papatango. Sente, Romeu Papatango, reporte ingressando perna do vento no zero. Reportará, ingresso de perna do vento no zero, Romeu Papatango. Canal 4711, no decolador 10, controle 1998, bom voo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, é o Pantanal 4711. Pantanal 471, boa tarde, o contato radar sua 360, direto da EL. Direto da EL para 360, obrigado. Poderia coordenar o 340? Estimativo. Obrigado. Salve Salvador, objeto 7728. 728, boa tarde, informação Sierra. Confirme e prossiga. Afirmativo, ciente da informação Sierra, autorização para Recife, nível 350. Último horário do plano? Estimado aqui aos, pela navegação 2015. Utilizado aqui da base, Romeu Papatango, reportará final 28. Eu vou checar junto ao centro Recife seu plano, ainda não temos no sistema, aguarde autorização, web 5728. Positivo, aguardando, 5728. Pronto para o táxi, azul 4206, 108 a bordo, 3:40, Maceió. Táxi via parte 3 após Juliette Alfa, onde espera torre no 8, decimal 95. Ajuste no 009, bom voo e boa tarde, azul 4206. Via parte 3, Juliette Alfa, ponte espera 1895, 1008, 1009, azul 4203, 04206. Romeu Papatango, livre pouso no 0 vento 080 graus, 149. Livre pouso para o Romeu Papatango. Santana 47 no está autorizado, via final 340. 340, Pantanal 47 no outro. Muito boa tarde, meu irmão. Romeu Lima, Charlie Vito, prossegue em condições visuais no 1510, o ajuste em Salvador no 009, reporte para ingresso na CTR. 8002, livre decolagem no 0, vento 090 graus, no 69. Livre decolagem 8002. Desculpa. A Tango vai prosseguir parte 4? Via parte 4. Via Alfa, após Juliette, cruza o pátio principal, reporte na Taxi Lima para prosseguir o meu Patango. Canal 471, no chame Recife, 133, decimal 25. 3325, 471. Torre Salvador, azul 4206, no ponto de espera, pronto. Azul 4206, ali em Matém, no 0. Ali em Matém, 4206. Web 5728, Recife, nível 330 autorizado, aerovia Peruísque 58. Decoladão no 0, curva esquerda após a decolagem, na subida Puca, transição Caju. Aciona 5516, controle 119, decimal 8. autorizando Recife, nível 330, Upper Whisk 58, decola da pista 10, curva à esquerda, no perfil da Puca, Caju, 55 no meu transponder, 198 com o controle Web 5728. 8, pronto, Web 5728, ajuste no 009. Onda 009, chamará pronto, 5728. Salvador, boa noite, da 3894, informação Romeu. 3894, acima de identificação, vou Itap para a chegada Mar e descendo 050. Direto Itap, descendo para o 050, 3894. 090 graus, 169. Livre decolagem, azul 4206. Lima. Para o Veracruz, autorizado, 500 pés, decolada no 7, direita, corredor Axé após Caixa Pregos. Aciona transponder 0141, frequência do controle 119, decimal 8, e a torre opere 118, decimal 95. Decolada no 7, após curva direita, 7, litoral, 119,8, é o controle. 895 torre 0141 no transponder mais companhia. Como é que eu falo, Lima? Só a frente 2 altera o transponder 0131, ok? 0131 no transponder. Afirmo, 0131 acionado. Confirmo PLB? Único. Torre 118, decimal 95, para acionamento táxi, decolagem, ajuste no 009. Bom voo e boa tarde, Michael Palima. Grato, no 009, 245. Atinge até Patango, Lima, Mike, Quebec. Mantenha Quebec, chama torre no 895 para cruzar o no 7. Lima, Mike, Quebec, 37 para torre 1-1-8-9-5, controle 1-1-9-8, bom voo. 098, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, 4206, cruzando 1500 na Puca, Caju. 4206, boa noite, contato radar, 5370, Sera Puca. 370 Puca, 4206. Fala, mono, chamou solo? Gol 1563, na informação que é. Copiou 360 Brasília? Afirma, tio. 1567, 360 Brasília autorizada, Peresulu 17, aerovia, decolada 10, direita, gole, transição, o fito. Aciona 5476, controle 119, decimal 8. Centro autorizado Brasília, na... Brasília, 360, Peresulu 17. Decolada 1-0, curva à direita, saída gole, transição ofício. Transponder 1476, controle 1198, gol 1567. Pode chame pronto, pushback, gol no 567. Chamará. Solo gol 1924, pushback, acionamento, posição 7. Autorizado, gol 924, chame táxi. Dela táxi 927. Solo web 5728, posição 8, pushback, acionamento. Autorizado, web 5728. E puxe um pouco mais a retaguarda, ok? Sua aeronave a liberar no portão 7. Web 5728 simultâneo com o Gol. Poste para o táxi, Web 5728. Sentiu sim, a gente vai puxar um pouco mais a retaguarda, então avisou com o Gol aqui, 5728. 924, informa que o Web vai iniciar no portão 08, ok? Coordena com a equipe do solo simultâneo. Sim, se coordena simultâneo 924. Como é que o Delta chamou? Temperatura 2.9, ajuste no 009. O Mac Echo Delta, reporte ao término. Controle o Marcelo, boa tarde. Gente, Romeu Vapatão, está com essa livro estacionado. Mike Papa Lima, observa a aeronave ingressando no pátio 4, após sair livre o táxi até o ponto, espera reporte para ingresso no 7, ajuste no 009. Chama para ingresso no 7, Mike Papa Lima. Solo Salvador, é o azul 4261. Mike Papa Lima, linda, coluna 7, vento 080 graus, 159. A linha decola, Lima. 2009, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000, estado 1009, está 3894. Sununga, Papai India Romeu, apoio direto Mendes. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu India Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia. Aciona 5456, controle 119.8, azul 4261. Utilizado 300, Reapers Zulu 16 até a Bravo Hotel Zulu, após Zanetti, após Pirassununga e depois diretamente. Decola da 10 com curva direita, da El, Leda e depois Bridge, onde intercepta a aerovia. Transponder 5456 e o controle 1198, azul 4261. Então 9, chame pronto, pushback azul 4261, ajuste no 009. Vai chamar, ajuste no 009, azul 4261. Paulo Gol 924, para o táxi pela 75 a bordo, 2:19, alterna Salvador. Pátio Juliette Alfa, onde espera a torre 118, decimal 95, ajuste no 009. Então bom voo e boa tarde, boa 924. Pátio Juliette Alfa, no ponto espera 7895, boa 924. Para o táxi web 5728 com... Meu ouvido 144, autonomia 3 horas, alterna Salvador. Pátio, segue o Boeing da Gol, via Juliette Alfa, número 2 no ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste no 009, bom voo e boa tarde, web 5728. Pátio, Juliette Alfa, segue o Gol, ponto de espera da 10, torre 18, 95, ajuste no 009, obrigado, bom trabalho, 5728. Vamos. São Salvador, boa tarde, Gol 1601, feita a informação X, autorização para Galeão. 01 Galeão, 3620, autorizado, aerovia Peruísque 50 até Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, Bidev, após o Pé Novembro 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após o Pé Zulu 16 até Gruf, Golfo Romeu Uniforme Fox Fox. Após intercepta Upper Zulu 14 até Toquim, Tango Oscar, Kilo India Mike. Colada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5473 no transponder, controle 119.8, Guru 601. Autorizado então para o Galeão nível 360, via Upper Whiskey. Upper Whiskey 50, Bidev, Upper November 857, Serra Golf Romeo, Upper Zulu 16, Groove Upper Zulu 14, Toquim. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Bidev, 5473, o transponder. 398, controle, Golo 601, portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará pushback, acionamento, Golo 601. Machado, Salvador, boa tarde, WebJet 5728, pronto, espera dar 1-0, pronto. Boa tarde, Web 5728, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 5728. Decolado 227, controle 1998, bom voo. 1198, obrigado, bom serviço. Salvador, boa tarde, gol 1924, decolado perfil PUCA. Gol 1924, boa tarde, contato radar, voo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 924. Diga, Charlie Vito. Mas Charlie Vito, a 1500 pés não será possível. Autorizado 510, reporte no farol da Barra, Lima, Charlie Vito. Web 5728, livre da colagem 1-0, vento 080 graus, 159. Web 5728, livre da colagem 1-0. A inicial 5728, obrigado. Solo Gol 1273. 3, tá de formação Sierra para Confins, copiou 360. Petinho, só por favor. 3894. 3894, complete a aproximação, torre 18, decimal 95. Obrigado, até amanhã. Controle Salvador Gol 1602, fim de informação Sierra. Gol 9602, acende identificação, autorizado a chegada Mari, versão 050. 050 autorizado, no perfil da chegada Mari, o 9602 da Gol. Direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo Índia Delta, Eco Bridge. Aciona 5506, controle 119, decimal 8, Gol 273. Autorizou. 360, informe Zulu 6, na pista da 10, decola curva direita, da El, Leda, após Leda, Bridge, 506 e 98. 5506, transponder, Gol 273, no portão 1, não chame pronto, pushback, sonamento, ajuste no 009. 5506, sim. Após mais 10, 38, mais 4, obrigado. Aguarde. Guardando, 924. Pega acionamento, gol no 856. Gate é o 3. Autorizado, gol no 856, chame táxi. Chamará. 56. Pushback acionamento, 86.